esforçando pra ter você ao lado meu. Mas já tô cansando, não tá adiantando, ainda não reconheceu. Venho trabalhando, venho me esforçando pra ter você ao lado meu. Mas já tô cansando, não tá adiantando, ainda não reconheceu. Só por você eu parei de beber, não faço festa lá no meu apê. Já tô magrinho, voltei a correr. Todos notaram, só você não vê. Que palavrão é coisa do passado. Eu já não ando todo amarrotado. Na minha boca não tem mais cigarro. Bate você na mão, manda ver. Todos notaram. Venho trabalhando. Molejão! A mulher! Pra ter você ao lado meu. Mas já tô cansado, não tá adiantando. Ainda não reconheci. Venho trabalhando, venho me esforçando. Aceita, pra ter você ao lado meu. Já tô cansado, não tá adiantado. Ainda não reconheci. Manda um papo ela. Amor, um papo. Que tal a gente ficar direitinho? Eu e você, você e eu. Olho no olho, beijo na boca. Manda mais uma chance. Ah, não vai não, é? E ela covarde. Eu me ajeitando em você nada, né? Então escuta aí, cante essa parte que eu gosto de ver tu cantar, vai. Essa rotina já tá estressante. Não aguento mais beber refrigerante. O meu pulmão sabe que eu sou fumante e vem pedindo trago a todo instante. Vou confessar uma coisa pra você. Só fui um dia e parei de correr. A minha barba voltou a pedir. Agora é mongel, bate na palma da mão. Vem, vem, vem, vem. Vou voltar pra sacanagem. Ali sempre foi meu lugar. Já estava com saudade das velhas amizades. Hoje o quê? Hoje eu vou me embriagar. Eu vou voltar pra sacanagem, pra casa. Quem de massagem. Quem gosta da sacanagem do momento, não vivo. Já estava com saudade das velhas amizades. Hoje o quê? Hoje eu vou me embriagar. Vamos dividir. Vou chegar logo, vai se arrepender. Vou fazer festa lá no meu apê. Pensando bem, vou falar pra você. Se não vier, vai ter se deprimir. Eu não renego mais o meu passado. Não vou pagar mais de bom namorado. Pensando bem, já tô mais sossegado. Posso andar todo amarrotado. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Só. Ali sempre foi meu lugar. Já estava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Eu vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Alegria, vamos ir. Ali sempre foi meu lugar. Estava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Oi. Fazer o quê? Mistura pra ficar direitinho. Não deu a segunda chance. Já era, valeu, mamu. Bate bola, Alexandre.